Não foi formado por nenhuma outra nave que pousou na 1-0. Ok, graças. À direita, saída da El, Leda, após Leda, Eudes. Controle 120.8 e transponde 5074. Afirmativo, livre das restrições de altitude. 0, via Uber Zulu 44, decolada 10, curva à direita, saída da El, depois da El, Leda, tráfego em 120.8, transponder 074. 155, autorizado 340, saída da El, Leda após Leda, Eudes. Eco e uniforme Delta Eco Serra, transponder 5074. Da El, Leda após Eudes. Afirmo. Da 355, deixamento correto, após pronto para posicionamento. Chamará quando pronto, da 355. Salve, Salvador, boa tarde, Papa Romeu, do Vembra X-Ray Tango. Vembra X-Ray Tango, Salvador, Salvador, 500 pés, Taguas Cópia. Fazendo cópia, o Vembra X-Ray Tango. Missão, você entregou essa lista. Vai acertar o backtrack para levar para o patinho legal, Pastor. Sim, gente, Pastor 2-0. Vou estacionar a frequência livre. Estacionar a frequência livre. Tem avião, sim. Tá ocupado, confirme? Tá. O macho tá me chamando ali na 10. Eu vou chamar de alguém, tá na 10. Sim. Freitango, de Golfo do Açu, confirma? Tá vendo meu Freitango, Salvador, Salvador, 500 pés, decolada 17, com pro Açu, controle 120.8, transponder 0126. 0126, 1208, controle, 36 torres. Agora está autorizado, transfere para o fundamental. Tá vendo meu Freitango, poderia comprar pessoas a bordo? Confirme? 4 a bordo. Ciente, para acionamento, chame controle 118.95. Controle ou torre, né? Torre 18.95. Para acionamento, chame torre 118.95, copiou? Copiou, o fundo é bravo. Transfere agora. November, sou Itango. O filme é pro ideal, comandante? Prossiga direto o destino, o Lima, Lima Fox. Direto destino, Lima, Lima Fox. E 5729, prosseguindo na chegada Bonf, livre descida para 2000 pés, o altímetro 1019. Está 2019, com poder elevador, 729. Né? 5729, esquerda, proa 205, limitado pelo curso supervisor. Esquerda 205, limitado pelo log, 729, obrigado. LS 3217. 3217, completa LS X-Ray, chamando torre 1 no 836. 186, boa. Repetindo, comandante, 198-3995. Equador, boa tarde, 3217, transfere, sinal e LS, X-Play, baixar a travada. 3217, ainda não está, continua a aproximação. Continua, 3217. Vento 180 graus, 179. Autorizado, pouso na 0, 3217. Oscar Hotel Kilo, direto a Ruby, está livre. Oscar Hotel Kilo, direto a Ruby, boa. Lima Fox, chama agora o Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12545, autorizado 230, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo direto Aracaju, controle 120.8 e das 45, 125. Autorizado Aracaju, nível 230. Bola da 10, com curva esquerda, Puca, Jamo, Aposta, Jamo, Aracaju. 4308, 5125, transponde, é gol no 926. Gol no 925. Gol no 926, com o atendimento correto, resposta pronta para posicionamento. Espera, gol no 925. É o gol no 0-2-3. Firmo, 1-0, 1-2. Mas que olhe alfa, autorizado táxi, pode vir a zona fecha. 3217, no solo 4-1, livre à direita, solo 1-2-1, 19. 3217, boa tarde. 3217, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, na reportagem, 3217. Salvador, Oceanair 6327 para pushback, acionamento, gate 01. Oceanair 6327, gate 01, livre push, acionar, reporte táxi. Gente, livre push, acionar, reporte para o táxi. radial, autorizado a decolar de 1-7, o vento 1-8-0 graus, 1-5-9. 729, completa o ILS X-Ray chamando Torre 1-8-3-9-9-5. Completa 395, 729, obrigado, boa tarde. Boa. Torre Salvador, boa tarde, objeto 5729. Objeto 5729, continua a aproximação. Aguarde reporte baixado e travado, ajuste no 019. Já baixado e travado, 1019, 729. Passando interno, baixada travada, web 5729. Web 5729, continua a aproximação. Autorizado pouso na 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-4-9. Pouso autorizado, pista 1-0, web 5729. Mate Alfa, decolado aos 4-4, controle no 2-0-8. 2-0-8, Mate Alfa. 3255, botão 09, puxa sinal, reporte táxi. Solo Salvador Oceania, linha 327 para o táxi, com 78 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 26 de autonomia. Oceania, linha 327, autorizado táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre, 1-18-95, quer negar 1019, boa viagem. Via Índia Alfa, quando pronto, 1895, 1009, 6327. Pega acionamento, 8-6331 no gate 7. 6331 no gate 7, aguarde para o push. Na frente, escuta. Transmitindo a frequência do solo 219, reclamação da via recepção operações, né, ok? Foi transmitido para o solo. Boa tarde, autorizado ANE, mantém cabeceira no zero. ANE, mantém cabeceira no zero, chama 6327. 5729, no solo 47, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, 729. Taxi, trip 5627. Pode pagar o fim. Você liga bravo? 1-90-3-Tango. 1-90-3-Tango, vento 1-80 graus, 1-3-9. 1-80, 1-3, você liga bravo. 1-90-3. Confir, 729. Táxi Alfa, reposição, entidade Juliette, web 5729. Alfa, reposição, entidade Juliette, 729. Lima Romeu Romeu para o Rio de Janeiro, 400, pronto, cópia. Confirme, decola da 1-7. Decola da 1-0, com 4-4, se encontra? Seguinte. Pronto, cópia, Lima Romeu Romeu. Romeu para o Rio de Janeiro, autorizado 400. Garup, eu isque 5-0. Decola da 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda, Eudes. Controle 1-2-0, decima 8, transponha 5-0-0-4. Lima, Romeu, Romeu, pode encontrar pessoas a bordo? É 327, decola 249, Sol, controle 1208. Controle 1208, boa tarde. Seria confirmada a nativa, o CNMV21? Goiânia. 1251, na alterna 3325. Ah, pode esperar, tá? Que Lima é o meu. 25729. Mantendo, pode esperar. Você é MV21, autorizado táxi, via Índia. Alfa no ponto de espera do 90, Chime Torre, 18995. Legal no 019. Via Alfa, ponto de espera 2895, confirma a 6321. 3155, pronto para o táxi. POB 165, alternando Galeão, autonomia de 3 horas e 58. Solo Trip 5627, pronto para o táxi POB 51, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Tá 3155, autorizado táxi, via Bajuno, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, Chime Torre, 118, decimal 95, que é legal no 019, tá 3155. 4, Índia Alfa, para a cabeceira 10, ponto de espera, mandou a torre 19, 95, 10, 19. Solo Trip 5627, pronto para o táxi POB 51, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Trip 5627, utilizando táxi, pode parar ingresso no pátio principal, Trip 5627. Gente, estamos avisando para ingresso no principal. Índia do Aparate, que prossiga. Ciente, Pararacaju, ciente da informação certa. Solo 5729, pode prosseguir no táxi? Solo 5729, mantenha a posição de Juliette, aguarde para ingresso no táxi principal. Estimativo, mantendo a posição 5729. Bora para o inspecionamento, CNM 331 no portão 7. CNM 331, portão 7, livre e puxa as mãos para o táxi. Pronto, Xanar 6321. Xanar 6321, autorizado em decolada 10, vento 190 graus, ano 31. Ali decolada 10, Xanar 6321. Índia Alfa, um ponto de espera, chame torre 119, trip 5627. Gente, segue o turn, chama pronto, 3895, trip 5627, obrigado. 5729, após a passagem da aeronave atriz, vai ingressar na parte principal para o portão 02, o EB 5729. Após o portão 02, 7729. Trapo Salvador, é o TAM 3145. Gente da Serra, pronto para a Copa Galeão 340. Boa tarde. 3145, boa tarde para o Galeão 380, aguarde cópia. Guardão 380. Negativo, 97, manter a saída, mantendo a curva à direita. Tango Índia Paparosca, pronto, cópia. Tango Índia Paparosca para Aracaju, autorizado 090, decola da 17, confirma. Decola 17, primeira curva à esquerda, sai da ponte, controle 10.8, transporte 5142. Barósica, controle 208, transposição 5142, copiou? Viva Barósica para acionamento, chame Torre 18.95. Diego Peroço, livre sinal, pode para táxi. Tá 3145 para o Galeão, 380, ponto cópia. Gente, vamos ver o que vocês estão. Fala da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda após Leda, Bridge. Controle 120.8, transponder 5144, então 3145. Sim, estressado, assistindo o Galeão, é pelo 10, 380, distorce a 10, curva à direita após decolagem. Da El, Leda, Bridge, é a saída e transição 208 a frequência, 5144, transponder, então 3145. Fazendo 45380, nível, copiou? 380. Fazendo 45, regimento correto, buscando para o funcionamento. Vamos lá, obrigado. Era 1 no 7, alinhado e pronto. Índia, Alfa no ponto de espera da 10, Jimmy Torre, 118195, Kenegal no 019, boa viagem. Alfa, chame agora o centro Recife no 2685, alterna 1245. 2685, alterna 2545, Mike Charlie Alfa. Boa noite, 06 para Aracaju, autorizado nível de voo 230, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo direto Aracaju, controle 1806, cotejamento correto, buscando para posicionamento. Visual Coronavírus Nacional. Afirmativo, visual Coronavírus Nacional. Então, 3155, após o pouso do Boeing, está autorizado a NE manter a cabeceira no zero. Serra, controle na escuta. Copiado, prossiga a via corredores a 1.500 pés e reporte ingressando no Interlagos, o quilo Quebec Serra. O altímetro 1019. Final 6327, chama agora o centro Recife. Em 1251, alternando no 3325. 1251, alternando no 3325, boa tarde. Boa. Dois para cima. Desde a senhorita recebeu a nossa autorização para Aracaju? Aracaju 230, centro da Serra, pronto, copo. Na escuta, ciente da Serra. Para Aracaju, autorizado 230. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca. Após direto Aracaju, controle 120.8 e transporte 5031. Bom, 400 na saída da El. Livre para o 400 na da El, Romeu. Controle 31208, transporte 5031, Oceania 6222. Canaima 222, Puca, após Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. Puca, Puca, Jamo, Jamo, Aracaju, 622. 622, corrigimento correto, postando para posicionamento. Trabalhamos. Taxi Alfa, 1-0-1-2, boa tarde. 1-0-1-2, Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1-0-1-2. São 3155, ou seja, decolagem da 10, vento 190 graus, 171. Decolagem da 10, da 31. Posso manter a posição, cabeceira no 7. IF5627, autorizado a linha e manter a cabeceira no 0. A linha mantendo 10-5627, obrigado. 9. Vou 1-2. Ok, qual foi o nível que você mandou reportar? Não reporta nenhum nível não, comandante. Nível de extensão 400 na saída. Ah, ok. Não fizemos confusão aqui, obrigado. Quebec Serra, direto rotatório, está livre. Direto rotatório, São 3155, decolado 01, controle 120, decimal 8. 208, 3155. Pasto 20, para Recife, autorizado, nível de voo 250, via Uberwisk 58, decolado 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Me receptará no busca 58. Controle 120, decimal 8, transponha 51117. Salvador, boa tarde. São 3155, está cruzando 1500 na saída da EL. 3155, voa. Contato radar na decolagem. Livre ascensão 340, saída da EL. 340, na da EL. Informa que tem condições de passar a 20 milhas por no 130. Obrigado, não é necessário cumprir essa restrição, está livre a extensão, critério 315, segura a tarde. 340, 1755, boa, prossiga na chegada Bonfi, desça para 4000 pés, o altímetro no zero.